vieram me contar que você tá falando mal de mim. Como assim? Como assim? Que eu não tô valendo nada, que eu sou o pior da face da terra. Não, pera. Deve ser engano, ou é de outra pessoa que cê tá falando. E pra piorar ainda diz que é pra casar. Igual você ninguém vai encontrar, será? Agora eu que sou safado, sem vergonha e custoso, que eu me lembrava você que namorava e tava de rolo. Quem engana quem? Que cara de pau. Depois que apronta quer dar lição de moral. Agora eu que sou safado, sem vergonha e custoso, que eu me lembrava você que namorava e tava de rolo. Quem engana quem? Que cara de pau. Depois que apronta quer dar lição de moral. Vieram me contar que você tá falando mal de mim. Como assim? Como assim? Que eu não tô valendo nada, que eu sou o pior da face da terra. Não, pera. Deve ser engano, ou é de outra pessoa que cê tá falando. E pra piorar ainda diz que é pra casar. Igual você ninguém vai encontrar, será? Vai. Agora eu que sou safado, sem vergonha e custoso, que eu me lembro era você que namorava e tava de rolo. Quem engana quem? Que cara de pau. Depois que aponta que era lição de moral. Agora eu que sou safado, sem vergonha e custoso, que eu me lembro era você que namorava e tava de rolo. Quem engana quem? Que cara de pau. Depois que aponta que era lição de moral. Agora eu que sou safado, sem vergonha e custoso, e eu me lembro era você que namorava e tava de rolo. Quem